aí, agora é meu, botar gás e rodar, rodar com as manas pra apavorar. Nós somos a minoria, mas na forma de acho que a vida me ensinou, metal no gigante, memória de elefante. Eu sou assim, eu sou folgado, eu dou um olho pro lidante. Se tiver que ser, vai ser o que vier. Carro, droga, treta, mulher. Nós tamo aí, nós é ralé. Mas tamo aí pro que vier. Nós tamo aí, nós é ralé. Mano, não somos é mané. É. Mas tamo aí dando um rolé. Nós tamo aí, nós é ralé. Mano, não somos é mané. Você se assusta com o barulho também. O bagulho vem que vem, vem pulando, bombando, gritando. Passa por cima, não fica marcando. Os gangueiros, os panos em cima. No compasso da rima, os elementos. Curtindo o som lá dentro, livre com o vento. Ritmo pesado, forte, lento. Jogo vira, eu sei que eu tô falando. Jogo vira, eu sei que eu tô falando. Jogo vira, eu sei que eu tô falando. Jogo vira, eu sei que eu tô falando. A magia é assim, aqui a vida é assim. A vida é tudo pra mim, não duvide de mim. Eu vivo de passeio, não, não vivo de falar. Cê vê da onde eu vim, cê vê qual o meu lugar. Saindo da fala pra mais alta escala. Rolé no meu BM, rolé no meu Impala. Saindo da fala pra mais alta escala. Domínio da ideia e da fala. No terminal Santana, esperando Vila Rosa. Outro, Vila Albertina, vou pra Vila Aurora. Vou andar de skate no Ibirapuera. Vou cair pra noite, vou cantar uma sincera. Meu Deus, como foi logo aquele show lá em Itaquera. Norte, sul, leste, oeste, filho do rap é a peste. Cada vez mais a banca cresce, sou discípulo da espécie. Nós tamo aí na Zé Ralé. Mas tamo aí pro que vier. Nós tamo aí na Zé Ralé. Falando somos Zé Mané. É. Nós tamo aí pro que vier. Nós tamo aí na Zé Ralé. Mano, não somos semana, é.